Venha defender os seus direitos. O Ministério Público de Minas Gerais convida a população de Camanducaia, Monte Verde e São Mateus a participar de uma consulta pública. O objetivo é verificar as demandas sociais de interesse público para buscar alternativas e soluções. A consulta pública será na quarta-feira, 22 de março, às 19 horas, no Salão do Júri do Fórum de Camanducaia. O endereço é Praça do Centenário, no centro da cidade. Mais informações pelo telefone 3433-1846, Ministério Público de Minas Gerais.